Associação Junivanei, Verde Agrícola, Organização Eldas e Osman, PUC SD Sportnet, Supervisor Marcelo SD. Você marcou demais, você ficou em mim, brincando leve e solto no meu pensamento. Parece um videotape que não tem mais fim, trazendo a reprise daquele momento. Eu sinto no meu peito a vibração do amor, fico sonhando noite e dia. Você com esse jeito me conquistou, você é tudo aquilo que eu queria. Te quero outra vez e 1 milhão de vezes mais. Foi mais que aventura, foi doce loucura que virou amor. Te quero outra vez e 1 milhão de vezes mais. Não dá mais pra negar, não dá pra controlar, você me marcou demais, você ficou em mim, brincando leve e solto no meu pensamento. Parece um videotape que não tem mais fim, trazendo a reprise daquele momento. Eu sinto no meu peito a vibração do amor, fico sonhando noite e dia. Você com esse jeito me conquistou, você é tudo aquilo que eu queria. Te quero outra vez e 1 milhão de vezes mais. Foi mais que aventura, foi doce loucura que vi. Pra correr.